Santo, santo, santo, santo poderoso. Ele é maravilhoso para operar. Tira o coração do peito sem abrir o peito. E o novo coração começa a trabalhar. Ele é assim e não tem fim, o seu poder e glória. Ele muda a história de quem quer vencer. Quem não é capacitado, ele capacita. Faz o fraco ficar forte, cheio de nem faz o que quer, é meu irmão. Jesus humilha ele, na cabeça dele Jesus põe o pé. Um batalhão de anjos, querubim de arcanjo, a segurança faz. O povo glorifica, a igreja se enche de alegria e paz. Seu nome é santo, santo, santo, santo poderoso. Ele é maravilhoso para operar. Tira o coração do peito sem abrir o pé. E não tem fim o seu poder e glória. Ele muda a história de quem quer ser. Quem não é capacitado, ele capacita. Faz o fraco ficar forte, cheio de poder. E altar arrumado, tudo preparado, muita gente está. Agora é só pedir que o fogo vai cair, porque ele vai mandar. Quem anda na unção, quem tem a comunhão com ele, onde ele está tem glória, por isso que tem muita glória aqui. Seu nome é santo, santo, santo, santo poderoso. Ele é maravilhoso para operar. Tira o coração do peito sem abrir o peito. E o novo coração começa a trabalhar. Ele é assim e não tem fim, o seu poder e glória.